Prepare-se. Prepare-se. Prepare-se. Prepare-se. A partir desse momento. A partir desse momento. Se apresenta pra vocês. O experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de Saudade Cineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ. Do Super DJ Michel. O DJ do povão. Oba! E aí, Rebelde? Boa noite, meu parceiro Rebelde. Boa noite, Palácio. Boa noite, gente. Fiquem todos à vontade. Hoje aqui no Palácio dos Bares. A gente começa assim. O caqueado na mão. Vamos lá! Tudo certinho essa semana. Bora, Guti Palácio! Oh! Oi, meu amor! Que saudade. Ei, ei. A barbeza do tal lebe, o lebe, o lebe, a barbeza do tal lebe, o lebe, o lebe, a pigalo que é com chacal, com chacal, com chacal. Coisa boa, lambadão. Oba! Nosso amigo Romão dos Milionários da 20 já com a gente. Abraço a você, Romão. Tá por aqui com o Michel. Sua amiga Amélia com a gente. Meu parceiro Gago da Pista Negra. Lene presente. Também chegando junto aqui, ó. Alô, Cláudia! Olha quem chega com a gente, o amigo Fefeu Saudade. Alô, Fefeu! Aí, Paulo Taxista, aí, meu irmão. Esse um brecoto com plezir, cê califórnia. Ei! DJ Michel. Cê é um belpeí, ao finito cê é um belpeí. Na criança cê é um belpeí, ao rumba cê é um belpeí. Tá passando o anjo da noite, chega com a gente, olha o anjo. Ele chega junto, papai. Ele é barrigudo. Tá por aqui, minha irmã. Bora, DJ. DJ. Saudade. Bora chegar junto, bora chegar junto. Estamos gravando o CD aqui, ó. Ei! Oi, meu amor. Olha, hoje é aniversário do Luizinho do Chupolêmico. Alô, Luizinho, parabéns a você, viu, meu irmão? Tá com a gente, valeu. Meu parceiro Breno também com a gente, bola Breno. Alô, Vander. Bora, meu irmão. Uma monte show. Com a gente por aqui, ó. E o caqueado de nosso casal Silva Original. Amiga Valéria, casal que completou 5 anos de Cineral, meu irmão. Tá por aqui o casal original. Opa, Teca do Barão. Ei. Ei. Meu irmão, pelo amor de Deus. Meu parceiro Paulo André, cadê o Paulo André? O homem do carro forte, olha a irmã dele aí, rebelde. Alô, parceiro Paulo André, como é que é? O som do amor. Ei! Papi Chope? Oi! Parceiro Val Ciclê. Tá por aqui, ó. Ei! Olha quem tá na área, o Rafael Cineral. Já tá de volta em Belém do Pará. Oi! Os amigos do copo com a gente. A minha amiga Cláudia. Alô, Cláudia. Patrocínio fechado. Alô, Rafael. É, irmão, pelo amor de Deus. Meu parceiro Eloy, rapaz, pelo amor de Deus. Alô, Eloy. Tamo junto, meu irmão. Tá na missão, Eloy. Só um caqueado pra esquentar, palácio, bora! Manda ver! DJ Michel. Alô, Paulo Taxista. Essa amiga Márcia tá com a gente. Bora, Márcia, família Mesquita. Parceiro Wellington, tamo junto, meu irmão. A gente quer abraçar com carinho nossa amiga Márcia. Ei, nossa amiga Márcia lá no Pururuca, lá em São Paulo. Obrigado, Márcia. Obrigado por tudo. Obrigado pela recepção. Em breve o Michel tá de volta aí em Sampa, viu? Se Deus quiser. E o Rafael, só coisas boas daí, o Rafael. Vem trazendo pra Belém do Pará. Vamos lá! Agora. Tanta lábia. E essa mulher. Essa mulher. Alô, Valciclê! É uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Abaixando Paulo André, o homem do carro forte. Aqui com a gente através do celular. Fala, Paulo André! Olha, sua irmã tá aqui no pé de uma no Michel. fiquei. DJ Michel. Com a história que contaste, que foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é um desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Pega do barão com a gente, Lorde. Olha quem chegou, meu parceiro Cuinha. Cuinha 3, não 3, né? Aqui com a gente. Falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Abraço, galera do Espaço da Beleza Estética. LS Luziza. Tá aqui com a gente, abraço, Michel. Valeu. Tamo junto, bora Cláudia. Vivo assim, apaixonado, sono até você bem perto, mas eu não quero te. Só filé, né, Paulo? Bora, meu irmão. Ouvir a voz do coração. Olha que danado, Jack. Jack da DF, bora, Jack. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é tão engano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, grande Maria, olha a Maria, dizer adeus. Já ganhou uns e outros verão aqui no palácio. Super DJ Michel. Isso devias crer. O caminho da verdade é desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Ao te encontrar, lembramos de nós. Ai. A gente sonha. Você ainda. Fala com o Tio Palácio. Alô, Valciclê. Tá com a gente aqui na segunda. Olha, o tira-gosto chegou, olha. De nós é muito fácil explicar. Anjo da noite. Lá vai ele, anjo. Mas mesmo assim, eu falo com certeza. Meu parceiro Gago Lene, já aqui com a gente. E aí, anjo? Volta pra mim. Não, Amélia, faz uma pecônia. Te quero tanto assim. Sem seu amor é tão ruim. E vou chorar. Só quero te amar. Original. Corro por dentro. Bora, Vander! Olha a Selma, bora, Selma! Só Selma hoje até altas horas. Tá. Hein, hein, hein, hein? Na hora do amor. Bate a brisa. Saudade de ti, Rafael. Se você não. Seguido não vinha mais pra Belém, olha. Trancado, oh, é. O coração escuta a voz. Sempre nós, Rafael. Olha quem tá com a gente, o Dodô. Tá cagado, Dodô. Ele é a sua loira aí, ó. Volta pra mim. Tipo, puxa. Te puxa pro palácio. Te quero tanto, Michel. Sem seu amor é tão ruim. Bora, Cuíra. Vivo chorando. O homem do Casota. Só quero. Pega do barão. É que os caras não levam o Michel pro Casota. Qual o problema, hein? Só é o Duda agora. Morro por dentro. Ei. No pensamento, só é você. Serra desgraçada. Saudade. Na hora do amor. Na hora do amor. Já faz um bom tempo que você não olha mais. Esse sonho, cara. Para as coisas boas que eu faço. Te liga aí, Deca do Barão. Mas qualquer coisinha é motivo. Olha quem chegou, meu parceiro Maurício. Que sempre. Olha a Paula que chegou, Maurício. Errado. Depois a gente conta, depois. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Minha amiga Lene. Lene presente. Ela e o Gago, da Pista Negra, sempre com o Michel no apoio. Bora pra cima! No meu sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Olha o Robinho com a gente, Robinho! Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Liga. E me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. E o quê? Qualquer dia desses eu desisto de você. Meu amigo DJ. DJ Adrian. O Puma Negro com a gente. Você não liga. Ai, que tu tira gosto do pai dela, rebelde. Deixa a Bad chega assim, sentou, olha. Para a barriguna. Não liga. Ei! E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Meu irmão. Quantas noites você me deixou assim, oh! Rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. O Gagalene da Natura. Você não ligava. Aqui com a gente, com certeza. Olha a vinheta aí, ó. Não queria. Gago, da Pista Negra e Leme Presentes. Do Supremo Som do Amor. Você jogou fora. Que eu te dei. Fez da minha vida. É que o tempo dessa música era muito firme, olha. Coração. A gente só relembra hoje, olha. Eu te amei como ninguém mais. Alô, Valciclê! Eu sofri como ninguém mais sofreu. Olha o Adoro a chucada na boi. Alô, chucada. Também perdeu. Ei. Eu te amei como ninguém mais te amou. Bora, bebê. Eu sofri. Bora endoidar no palácio, bora. Ninguém mais sofreu. Oh. Eu perdi, mas você também perdeu. Se tirar de dentro. Te liga aí, ó. Vamos lá. Desocupe a minha cama, eu não quero mais você, não. Égua, Amélia. Vou vestir a minha roupa para esconder. Te veste. A vergonha que eu sinto de não resistir. Alô, Amélia. Saia já daqui. Quebre seu relógio. Para aí do japonesinho, já com a gente. Volta. Tá por aqui no palácio, obrigado. Chave, bata. Alô, Dodô. Volta. Deixe sobre a mesa tudo que era meu. Meu corpo não é teu. Você só me procura quando está sozinho. E usa e abusa e se vai sorrindo. Use a buja. Deixando em cada beijo a sensação da beijo. Oi! Depois me telefone para o meu fracasso. Me vejo envolvida pelos seus abraços. E dessa vez eu juro, decidi. Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Mais uma! Eu não sei porquê você não me liga. Não me entende. E se me quer, não sei. Sabes que eu sou ligado demais em ti. E é por isso que eu venho sempre aqui. Eu já não sei mais o que faço pra conseguir o seu amor. A minha vida é um fracasso e sem você não tem valor. E aí, Palácio? Você já não me liga, não me entende. E se me quer, não. Amigo Marcelo da Pedreira já com a gente. Alô, Marcelo, abraço a você. Vamos por aqui no palácio. Ligado demais. Meu parceiro, Pedrinho Caçador. Alô, Pedrinho. E eu venho sempre. Eu já não sei mais o que faço pra conseguir o seu amor. A minha vida é um fracasso e sem você não tem valor. Itamar José. Amigo patrão Flávio aqui com a gente. E o amigo Xing da Marina Bebê, já aqui com o Michel. Alô, Xing! Tá por aqui, ó. Bora, Dodô! Oi! Eu já não sei mais o que faço pra conseguir o seu amor. A minha vida é um fracasso. William Pesh tá chegando. E sem você não tem valor. Mas eu não sei mais o que pra conseguir o seu amor. Vai. Olha o Rogério, rapaz. Uma forra. E sem você não tem valor. Sayonara, sou pai dela. Já me esqueceu. E o que eu posso fazer? Oi. É me convencer de uma vez. Olha esse polêmico da saudade, o Breno, o Luizinho. Alô, Vander. Pai dela. Mas não tenho que chorar. O Vander tá magrinho, olha. Eu não preciso sofrer por isso. Passa a receita. O que passou? Pra mim, Pamélia. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. Amigo João do Frango House, tá aqui com a gente, o Bajão. Já que não sou mais seu amor, quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. E aí? Felicidade urgente. Para curtir. Ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Segura! O que eu preciso te dizer? DJ Michel. Pra de uma vez te convencer. E aí, Puma? Que eu preciso de você. Que eu não vivo sem você. Que eu não posso mais ficar assim. Olha, agora tá chegando o William Fest. Lá na ilha, viu, meu irmão? Vai ser sucesso. Alô, Fábio da Pedreira. Romão dos Milionários, David Mamute. Cada momento que a gente passou ficou na lembrança, meu amor. Não me deixe só. Vou pelas ruas buscar você. Olha a Kelly, que é Kelly? Na noite escura encontrar você. A sua amiga Márcia, a família mexicana, olha a Márcia. Alô, Duda! Ideia amar você. Ei! Cada segundo aumenta o querer. Te amo. Te amo. Eita, Palácio! Vamos lá! Nosso amor. Alô, Rogério! Paulão dançarino. E aí, Paulão, como é que é? Por que razão, cara? Coisas tão banais estragam o prazer. Vem! Nosso amor é lindo, é grande. Olha o Silvio original. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Amigo Sérgio, bora Sérgio! Se nasceu um pro outro, mas o Sérgio dançarino! Foi morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Nossa amiga Cláudia, nossa loura, dá saudade aqui com a gente. Ela é o Rafael Cineral. Nosso amor. Serando nossos corações. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. O nosso amor é lindo, é grande, o encanto. Não imagino amor porque... E aí, Naná Merigueiro, tá com a gente? Querida, a gente. Bora, Maurício! Te puxa pro palácio. Bem, eu sei que a gente nasceu do outro. Ah, tá vacinada? Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor? E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. Assista prestação, ele chega junto, direto lá do Guamá, daqui ó. 3, 2, aos perigos. Olha a Verão! A Verão, é? Alô, Verão! Seu olhar, é o Tarcísio prestação, hein? Meu camarada do Guamá! As almas desse falso amor. Ei. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. E não! Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir. original. Você é a Valéria, papai. 5 anos de Cinerá. O som do amor. A Amélia completou 9 anos de Cinerá, né, Amélia? Ou 10. Olha o nosso garçom canarino. Esse tem patente aí. Eu não vou chorar por você. Eu não vou deixar de... Valciclei, bora Valciclei. A fantasia não deve existir. Não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir ouvir. Sua amiga é Cláudia, a Lola da Saudade. Não vou permitir o fim do sonho. Oi, meu amor. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Olha a nossa amiga Maria, alô Maria. Fui a seta da tua. Ela dança. E tudo é, Rogério. Eu recebi de... Cadê o velho guarda da cará, meu irmão? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Deca do Barão. Pra mim, pra mim. Aqui. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou. Amigo George, William com a gente. Tá por aqui com o Michel, bora George. Bora, William. De você. Te puxa. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Meu parceiro Sting. Pra mim. Marina Bebê, alô Sting. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Toma! Que não sei como te falar. É assim, né, Amélia? Palavras não vão poder te... Eu sei que você ama, mas você esconde. É tão gostoso te amar. E aí, Laura? Viver sem teu amor. Olha as meninas chegando. Não dá, não sei, não dá. Alô, anjo! Anjo da noite, tá com a gente. E aí, Mazinho? Qual é a parada? O que é que tu manda? É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar, sentir teu coração batendo. É parceiro Robson com a gente. Alô, Robson. Começa a se arrumar, o homem das fotos. Viver sem teu ei. Amor. Ei. Não dá, não sei. Nada é mais bonito do que amar você. O som do amor. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Quê? E eu não acredito. Aí, Paulino! Que fosse pra valer. Se o Gilvin me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Ela chora. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. fez tudo de bom e eu não estava nem. Agora quem é, Amélia? Agora sou eu. Sou eu. Para Cláudio, bora Lene. Quem chora por você. Agora sou eu. Sou eu. Volta, vem me ver. Eu te amo. Com saudade do Terrafim, bora ver. Sensações, vem curtir, toque som, pra dançar nesse som e sentir teu coração. Amigo Tony da Brahma e a sua esposa Mariana aqui com a gente. Bora ver. Estando um dia um sonho acabar, eu te prometo te é conquistar, ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Passando Davi, tá com a gente. Alô, Davi, abraço. Alô, Robino. Alô, Robino. Olha aí, essa mulher dança, viu? A feita que ela começa a dançar, ela não para. Ela vara lá na Cidade Nova, meu irmão, pelo amor de Deus. Ela faz a roda ali, os caras cansam e ela não. Jamila, Jennifer. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Lá pra cima. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã. É parceiro de Moisés. Manda fruto sexual aqui com a gente, pra Moisés. Olha os talibãs aí, ó. Eu também não fui. Bora, talibã, tá chegando o ensaio e o concurso, né, pô? Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Bora marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também. Alô, original! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Olha que faz tempo, cara. Faz tempo que eu não vejo mais você. Estás feliz. Olha o teu primeiro amor aí, ó. Eu nunca aqui pensei em te perder. gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Tesouro já na área, e Amélia. Alô, Fábio. Tá por aqui com a gente, Ana Maria. Alô, Luísio. Faz tempo que eu não vejo mais você. Alô, Sagina. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Valdo chega junto com a gente. Tá por aqui no palácio. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Olha a papudina. Chego e peço uma cerveja. Ela pede um copo, não quer mais parar. Essa é a Amélia. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Vai no tesouro. Chego e peço uma cerveja. Ela pede um copo, não quer mais parar. Alô, Vanda, e vai. Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. Olha o Deca do Barão. E eu sou um dos papudinhos. Papudinha ela é, todas ela bebe. Ei! E eu sou um dos papudinhos. Papudinha ela é, bebe mais do que eu. E eu sou um dos papudinhos. Papudinha ela é, todas ela bebe. Alô, Jack! E eu sou um dos papudinhos. Ela é da terra firme invadindo. Bebe mais do que eu. Papudinha, sei quem ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sei quem ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sei quem ela é. Mas eu amo essa mulher. Caqueado! Ser hoje na noite, já com a gente. Ele e a madame, o papai do ano, meu irmão. Bora, rebelde! Periquita Quara. Atenção, canarino. Trazer dois pacotes aqui na mesa da Ana Maria do Pito de Lanche, rápido. Alô, canarino. Empresário Max, a Kelly já com a gente. Tá aqui com o Michel, bora, meu irmão. Ei! E aí? Toma! E aí, papai? Do quintal do Cláudio aqui com a gente. Alô, Gleixo, olha a nossa motora. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Pega a nossa motora do amor. Abandonou o Rafael Cineral. Nunca mais um vídeo estados dançando. Minha vida. Ei! Vem, meu bem, não vem. Só na mano, só na mano. Amigo parceiro Jack, da Terra Firma do Jack, abraço a você, meu irmão. Tá aqui no palácio. Saudade. Cara, já saído do CD do Michel, DJ Michel. Pau, pau, pau, pau. Aí, rebelde, vai. Quando você me falou, bem essa nova. Aí a Paloma, monte a bola. Fiquei demais, chorei. Ei! Não deu pra conter a dor. Fala com a Jota, Paula. Descobriu que você. Oh. Esperei. Alô, Tarcísio! Nessa estrada um caminho. Eu sofri demais, chorei também. Não deu pra conter a dor. Chapado já. E então eu esperei que seus lábios me dissessem o que eu queria então saber. Pessoal, ele é um motor, olha. Alô, Chucalho. É, Deca. Prepara o café. Esperei encontrar nessa estrada um caminho. Bora, anjo! Eu sou. Dá-lhe uma talhagada aí, meu. Chorei também. Não deu pra conter a dor do meu coração. Barriguda, bora barriguda. Bora aproveitar, mulher. Mas seus olhos me mostravam que você não queria mais me ver. E então. Alô, Light! Que seus lábios me dissessem o que eu queria então saber. Tu és? Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. E aí, palácio? Já vi que não dá. Vai, Guti, vai. Me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Você sabe? Eu sei. E aí, como é que é? Pra querer ganhar seu coração, oh, oh, oh. Como é que é? E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Meu parceiro Paulo taxista com a gente, bora, Paulo. Todo meu, todo meu. Aqui, DJ Michel. Ai. Preciso prestação. A nossa Gino. Olha o taxista por aí, o taxista. Patrão Sagino, lá da prefeita. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Sonha. A Michel no Palácio. A nossa segunda da ressaca tradição, meu irmão. Tanto tempo esperei pra mim um amor tão legal assim. Tanto tempo esperei você até que te encontrei. Quanto tempo, né, meu? Você sabe o que é amar. Mil loucos. Alô, Luísio! Aloysio Nipeja, tá com a gente. Você. Olha o Moisés Coelho por aí. Fala, Moisés. O Max Aqueles é com a gente. Alô, Tesouro! A luz da. Fabinho, tá lá. Quando dei por mim. Ana Maria, mamãe da Amélia. Num abraço apertado, um beijo eu te dei. A luz da lua. Quando dei por mim, já estava envolvido. Égua do sonzão, hein, hoje? Adoro você. O cara dançando essa na beira da praia, olha. Doidando. Tanto tempo esperei. Pra mim, um amor tão legal assim. Tanto tempo esperei você até que te encontrei. Você sabe o que é amar. Mil loucuras sabe fazer. Quando estou perto de você, tudo pode acontecer. Num abraço apertado, um beijo eu te dei. A luz da lua. abraço. Num abraço apertado, um beijo eu te dei. E aí? A luz da luz. Alô, Palácio! Quando dei por mim, ei, já estava envolvido. Ele adora. Adoro você. Ele dá valor. Alô, Cícero Rocha. Hoje o Cícero cantando pra Jesus, vira evangélico. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu. Amigo Dodô do Tacacá do Dodô, para Dodô. Mas eu te confesso que não fui. Não foi? Feliz. Feliz. Eu não fui amado. Alô, Robino! Como eu sempre. Pra cima, Robino! Não vale. Os dançarinos da saudade com a gente aqui, ó. Não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Aí, meu patrão chocado. Não vale agora. Não vale a pena. Não vale a pena. Alô, garçom, trazer um balde aqui na mesa do patrão Chucalho. O seu beijo doce me envenena. Amado. Não vale a pena, Mera. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado. Amigo Gleice do Guital. Sempre. Gleice, cadê o Cláudio, Gleice? Não vale a pena. Olha o anjo. Não vale a pena. Ah, tá aí o que tá. O seu beijo. Meu parceiro Cláudio e Alexia. Vem com a gente aqui, ó. Comissão de frente. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce. Toma! É uma lágrima de amor. Olha a Cláudia. Não é um sonho. Olha o Rafael. Acabou. Cineral. Na solidão. Ele tava com saudade do Pará, meu irmão. A gente diz que nunca mais. O nosso Pará é o nosso Pará, né, Rafael? Voltou atrás. Até pra botar. Mais de uma vez me escuta. Pode ir pra Nova York, mas tu não vai gostar. Tu vem pra cá de volta. Quero dizer te amo demais. Quero você bem. Alô, Neguinho da Cobaju, bora, Biro, Biro. E só nós dois amando até o fim. Vê se a Alexia voltou. Oh, meu amor, meu grande amor. Eu quero estar sempre com. E aí, Mi? Te dar amor, oh, meu. E ser o seu melhor amigo. Oh, meu amor, meu grande amor. Eu agora me deu medo. Estar sempre contigo. Olha aí, Mamute. Meu amor, e ser o seu. Mamute, tu é cego, mudo e surdo. Bora, Palácio! É uma lágrima de amor. Não é um sonho que acabou na solidão. Me escuta. A gente diz que nunca mais. A gente já voltou atrás. Mais de uma vez. Me escuta. Me escuta, Amélia. Quero dizer que te amo demais. Romaldo de Milionário da Vinci. Bem perto de mim. E só nós dois. Mamute tá 0-0 aqui, Mamute. Oh, meu amor, meu grande amor. Eu quero estar sempre contigo. Te dar amor, oh, meu amor. E ser o seu melhor amigo. Oh, meu amor, meu grande amor. Eu quero estar sempre contigo. Égua da sequência. Amélia. Alô, Wander. Eu quero falar com você de uma forma bem simples. Quero poder lhe mostrar o meu sentimento. E é Michel no Palácio, segunda. Você foi na minha. Fala, Jorge! Momentos de amor. Meu bem, que eu nunca esqueci. Procurei por você. Ainda nesse tempo, Puma era muito onda. Pois não consigo viver sem o seu carinho. Brasilândia! Resolvi te dizer de uma vez que eu te amo e não posso mais ficar sozinho. Trago seu rosto marcado no meu pensamento. Nada consegue apagar, nem mesmo. Relaxa, Rafael. Daqui a pouco a gente vai recordar. Você foi aquela joelha igual. Vida, momentos de amor. Meu bem, que eu nunca esqueci. Você, meu amor, pois não consigo viver sem o seu carinho. Resolvi pode crer, Rafael. Dizer de uma vez que eu te amo. E amor verdadeiro a gente não compra, né, Rafael? Amor verdadeiro a gente conquista. Procurei por você, meu amor. Mais uma! Cícero Rossi! Vamos lá! Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde. Deca do Barão! A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu. Toda vez que chego perto, esse teclado é antigo. Sua miragem se vai. Como é que é? Eu quero saber. Fala aí, Deco Chucalho no salão e doidando, meu irmão. Por que você brinca com meu coração? Nossa, batalha chocar. Amo você. Batalha do Deca do Barão. Ei! Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente. Bora, Rafael! Diz que guarda o verdadeiro. Matando a saudade da sua amiga. E me fez um sonho. A nossa motora do amor. Como estou agora? Eu esqueci o nome do maridão, olha. Saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. O pra cima no salão. Eu sinto saudade, é demais, meu. 5 anos de Cineral, o casal original. Amo você. É saudade com qualidade. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Eca do Barão. Ainda penso em você. Alô, Tesouro. Saudade. Ele dá valor. Alô, Fabinho, lá da Vila. Confesso que tenho nova vontade de voltar atrás. Tesouro Max Aquele. E começar tudo outra vez. Alô, Celso. Eu sei. Agora você também pensa em mim. Motora Rafael Cineral e o Celso. Ainda não me esqueceu. Olha aí. Sinto que erramos demais em nos separar. Ei. Porque o amor entre nós. Olha quem chegou, meu parceiro Boca. Lá do Guamá, cadê o Lazico, meu irmão? Vem, amor, vamos recomeçar. Ei. Foi só um engano. Olha a Jennifer, mulher que não para. Vamos voltar. Jennifer, vai, Maurício, tu não ganha aí, meu irmão. Você, eu sou muito sozinho. Duvido meia hora aí pra dançar, duvido. Pro nosso ninho e não vou me que esquece, né, Amélia? Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você chorar aí, Buma. Caga do som, agora. Voltei, amor, pra lhe pedir perdão. Ele voltou. Pelo erro que cometi. Foi vestir de dor. Bora, Palácio! O teu coração. Quando por eu sair. Tu sabe. Bora, Gleison. Que a partir de hoje só amarei. Meu parceiro Robson com a gente. O Robson do amor. Aquilo que fiz não vai se repetir. Vamos ser felizes. Fazer a dor partir. Aí, vai. Cagueado Silva. Esse é nosso cantor da nossa terra, o grande Luiz Guilherme. O cara canta muito, meu irmão. Voltei, amor, pra lhe pedir perdão pelo erro que cometi. Abraço aí sua amiga Fernanda, as meninas, as morenas aqui com a gente. Um abraço do Michel pra vocês, viu? Tamo junto. Quando por eu sair, melhor arrependido te prometer. Pra você dançar aqui no palácio. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Bora, Jack! Quem sabe agora dá certo. Bora, Rafael, já já. Vamos buscar a felicidade. Chega de Selma, saudade. Se só queremos estar perto. Olha, tua irmã Amélia tá aqui. Sabemos que não podemos separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Olha, em breve, nossa amiga Alexia. Você não é, ela também tem que vir, né? Eu não vivo sem. Dois, vai ser dois? Ah, tá já. De Rocha. Parabéns, Cláudio. Parabéns, felicidades ao casal aí. Isso é só alegria pra nós. Vamos, papai do ano, papai. Tudo de novo. Vamos tentar. Olha a Minha, se Deus quiser. Quarta-feira. E agora dá certo. Ela vem pro braço do papai. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. E aí, como é que é? Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Por quê? Por quê, cara? Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Saudade com qualidade. Siga o Michel no palácio. Na praça, vi você correndo pra me abraçar. Alô, Celso! Nunca imaginei. Olha o Rafael aí! Que naquele dia, amigo Celso, cunhado do Rafael. Você, o que eu mais. Grande cunhadão! Alô, Celso! Você abriu o seu coração. Ei! Dizendo amor, quero o seu perdão. Diz! Eu tudo que fiz, fiz sem pensar. Eita do sogra! Agora o que eu quero é recomeçar. Fala, carequinha. O que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Abriu o seu coração, dizendo amor. Bora, Loura! O seu perdão. Tudo que fiz, fiz sem pensar. Atenção! Agora o que. Atenção, Mamute, chega mais, Mamute. É recomeçar. Ei! O que passou, passou. Não vou mais ligar. para mim.